Cristo Senhor, devolvo a Ti todo o meu ser, alma, espírito e corpo, pra controlar o meu viver. E só assim descanso terei, se terei assim descanso dele.